Records. Daquele jeitão, eu tá aqui, não vai. As novinhas de SP quer sentar pra boiadeiro. Disse que se amarra no laço do fazendeiro. Trocou salto alto pela bota que eu dei. Mas não se acostumou, então logo perguntei. Ô tchuca, ô tchuca, vai, bota e você machuca. Ô tchuca, ô tchuca, vai, bota e você machuca. Vai, ô tchuca, vai, ô tchuca, vai, bota e você machuca. Vai, ô tchuca, vai, ô tchuca, vai, bota e você machuca. Vai, ô tchuca, vai, bota e você machuca. Então, vai, bota você machuca, vai, vai, bota você, vai, vai, ah, ah, bota você machuca. Sobre o rolo botado do fazendeiro, ela pega no pau o dia inteiro. Ela se essa lisa, ela sempre escura, vontade de dançar, só pode lá acabar. Senta pra boiadeiro. Disse que se amarra no laço do fazendeiro. Trocou salto alto pela bota que eu dei. Mas não se acostumou, então logo perguntei. Ô tchuca, ô tchuca, vai, bota e você machuca. Ô tchuca, ô tchuca, vai, bota e você machuca. Vai, ô tchuca, vai, ô tchuca, vai, bota e você machuca. Vai, ô tchuca, vai, ô tchuca, vai, bota e você machuca. Vai, ô tchuca, vai, ô tchuca, vai, bota e você machuca. Então, vai, bota e você machuca. Vai, vai, bota você, vai, vai, ah, ah, bota você machuca. Sobre o rolo botado do fazendeiro, ela pega no pau o dia inteiro. Ela se essa lisa, ela tem frescura, vontade de dançar, só pode lá acabar. Essa batata, batucada, essa batata, essa louca, essa batata, batucada, essa batata, essa louca, essa batata, batucada, essa batata, essa louca, essa batata. Bota e você, a bota em você machuca. Ah, tá. Ai, cara, porra de maluquice é essa? Mandela, Mandela, 24 por 48, essa ritmada pros bailão.